amor que tanto procurei, mas não encontrei, pois não sabia onde procurar. Um dia me encontrou e minha cruz levou, e agora posso sim então sorrir. O verdadeiro amor me estendeu a mão, me deu a salvação e transformou meu coração, e me fez entender que eu não poderei viver sem Ele ao meu lado a me proteger. Transformou meu coração e me fez entender que eu não poderei, não poderei viver sem Ele ao meu lado pra me proteger. Jesus.